lado. Felicidade não tá aqui, tá escasso. É triste ver o mundo assim em colapso. Nas escrituras foi que eu li vários salmos pra aliviar no apocalipse. Tô fazendo o que por mim foras mandado. Rimas ao vento que atravessam os barracos, mas eu vejo tristeza aos olhos dos palhaços. Não posso parar, pois obtenho o verso mágico. Eu vou por sobre todas as favelas. Nossa voz apagará todas as velas da maldade que atrapalha e que nos gora. Espírito do mal, sai daqui e vai-te embora. Miséria se mistura com a ganância igual. Violência aqui na Terra Santa me espanta. O meu alívio é o grito que aclama a força suprema que vem da África Mama. Federação, família, rap e aliança. A esperança avança com o sorriso da criança. Nem me viu, mas me ouviu no gueto. Nesse clássico soneto, clássico som do beco. Senti o cheiro, cê quer engove? Enquanto isso em algum lugar chove. Enquanto isso em algum lugar chove. Chove, chove, chove. Chove chuva, água cai sem parar. Enquanto eu vou caminhando, deixando a chuva me molhar. Cai a água, lava a terra, leva longe a maldade. Enquanto isso na cidade, calamidade. A tempestade invade como alguns pensamentos. Nestes momentos só a fé eu recomendo. Várias reflexões sobre coisas que eu não entendo. Como ainda vão acontecendo, então vai vendo. Problemas raciais, sociais, desde os tempos dos meus ancestrais. Paz de menos, guerra de mais. Um a menos, um a mais. Pros generais tanto faz, por aqui matando. Mais que inquisição tempos atrás. Justiça se faz igual em leilão. Quem paga mais tem razão. E absolvição em tribunais. Bens materiais são superficiais, mas essenciais. Mesmo só o amor e a paz. Felicidade a gente busca, o dinheiro não traz. E por dinheiro é foda o que muita gente é capaz. Não duvido de mais nada, mas tenho esperança ainda. Por aqui toda vibração positiva é bem-vinda. Paz, negros, brancos, índios e orientais. Paz a todos os seres, homo sapiens, neandertais. Paz a todos os demais, porque paz nunca é demais. Acho que eu já falei demais, vou falar menos e agir mais. Porque a chuva não para, rapaz. A vida não para, rapaz. A correria não para e eu quero é mais. Chove na Babilônia, enquanto isso chove, chove na Babilônia, enquanto isso chove, chove na Babilônia, chove na Babilônia.